prazer, aqui quem fala é minha fala, pronta pra se expressar e soltar no vento a todo tempo meus pensamentos loucos pra viajar. No instante em que se tornam tão libertos, chego mais perto pra poder te falar que eu moro num país desgovernado, bem ou mal falado, é onde mais quero estar. Aqui tem carnaval, mulher faceira, que é de primeira, o mundo inteiro acha bom. Aqui tem carnaval, mulher parceira, que é de primeira, o mundo inteiro acha bom. Senhora, bate a panela vazia, Dona Maria, não tenho o que comer não. Tenta explicar pra sua família, tá em Brasília, os donos da situação, os que temem a guerra entre a minha fala e suas malas, a verdadeira explosão. Oi, muito prazer, aqui quem fala, depois se cala, com medo de apanhar. Oi, muito prazer, aqui quem fala, depois se cala, com medo de apanhar. Oi, muito prazer, sou brasileiro, eu sou mais um guerreiro. Revolução tá no ar, minha arma, um violão e minha fala, que não se cala e nunca vai se calar. Eu quero amor, quero paz pra vida inteira, não há barreira que a gente não vá quebrar. Eu quero amor, quero paz pra vida inteira, não há fronteira que a gente não vá cruzar. Eu quero amor, quero paz pra vida inteira, não há fronteira que a gente não vá cruzar.